caminhada, pega o que vou. DJ Daniel. Eu de cantinho, ela me chamou pro beco. Safada, Minas Gerais. Sorriso incomum, vai sentar, relaxa com esse sorriso incomum.